Yeah. Vem. Oh meu Deus, eu disse que eu não tava bem. Logo em seguida ela vem e faz melhorar. Oh meu Deus, eu quero me entregar também, porque ela me faz tão bem. Hoje eu vou pirar. Oh meu Deus, eu peço por favor, se isso for amor, então me faça saber. Oh meu Deus, é hoje ela tá demais. Se hoje ela só quer paz, guerra ela vai ter. Oh meu Deus, como eu vou falar pra ela que agora é só ela que eu quero, se todos que já foram dela não foram assim tão sinceros. Se ela der a volta no mundo de bike, irmão, eu pego minha bike e vou pro outro lado, encontro com ela no Japão. Ela é tão louca, louca, louca, que a Shakira ficou louca. Como pode ficar gata até de moletom e touca? Amor, me dá um filho, sabe o que eu vou fazer? Vou ensinar ele a crescer, encontrar uma igual você. Essa mulher é uma loucura, ela atropela feito um tanque. Ela é o vocal do Sepultura cantando aquela do Skank. Se a gente briga é tão triste, briga é sempre punk, mas depois a gente vai do blues pro funk. Oh meu Deus, eu disse que eu não